meu Jesus, oh meu menino tão belo, logo vieste a nascer ao rigor do caramelo, ao rigor do caramelo. Oh meu menino Jesus, não queiras menino ser ao rigor do caramelo.